8, libere pista esquerda e chame solo 1219 para instruções de táxi, então 3894. A esquerda, solo 1219, tá, 3894. Salvador, boa noite, eu tava na 3894, livrou. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, tá 3894. Autorizado. Pede, repórter, meio da nave, boa noite, 415, pode ali manter? Afirmo, após a corrida ali, mantém, 5415. Após a corrida ali manter. Boa noite, boa noite 56, está pronto no ponto de espera, comandante 2. Gente, mantém um ponto de espera, noite 56. Ah, Mateu, boa noite 56. Seu destino é o hangar da Bata, não é isso? Autorizado o ingresso no 7, reporte livrando ao hangar da Bata. Romeu Charlie X-Ray. Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada IPIT, altímetro no 019. 0019, ajuste, descendo para 050, 6720. Torre, boa noite, eu vou no 755. 755, boa noite, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. 925, decolou às 21 horas, chame controle 1208, boa noite. 208, boa. 5415, livre decolagem da 28, vento 200 graus com 169. Eu decolagem, 5415. 1856, após a corrida do trip à frente, ali mantém cabeceira 28. Frente, ali mantém após o trip, igual 1856. O contato radar na decolagem, tu para o nível 360 na saída, Arbor. Arbor 360. Gente, uma boa noite, Romeu, tia Alex Ray. Cinco, quatro, no cinco, decolou 01, chame controle, 1208, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Só para informar as outras aeronaves, esse na decolagem está bem turbulento, tá, após a saída do solo. Bem turbulento após a saída do solo, obrigado. Isso. Pouco, viu? Obrigado, Tripe. Obrigado. Contato radar na decolagem, flu para o nível 140 na saída Cora 1. 140 Cora 1. Possibilidade da presente direto Cora 1, só? Autorizado. Autorizado, direto Cora 1 da presente, tipo 50 na 5. É Portugal, 022, contact now, receive center, 126.85. Isso é bom antes, sabe, é uma fofa. Antes 665, enable 12545, é Portugal, 022. 1856, vento 200 graus com 17 nós, livre decolagem, cabeceira 28. Livre decolagem com 1876. Torre Salvador, Rona 273. 1273, ciente do tráfego, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, teto estimado em torno de 1.200 pés. Vento 200 graus, 169, gol 1273. Sede, gol 1273, informada. Decola da 28 curva esquerda, controle 120.8, aciona 5550, coteja. Autorizado para Guarulhos, nível 340, na Upper Zulu 16. Dael, Leda, Frente, 28 é a decolagem, com curva esquerda, 1208 é o controle. 5550 no transponder, está 3897. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama Aral, 3897. Noite 56, decolou 04, controle 1208, boa noite. Gente, só para informação, está realmente bem turbulenta após a decolagem, boa noite 56. Obrigado. Controle Salvador, boa noite 56, decola, se escuta, escuta, Aron. Salvador, uma boa noite, Xené 6143. Gol 1856, contato radar na decolagem, subo para o nível 390 na saída Aron. 390 Aron, solicita manter a proa 335 e desvio de formação. Autorizado desvio de formação, o gol 1856, informa por quantas milhas? Por aproximadamente 20 milhas. É. Salvador, Xané 6143, boa noite. Xané 6143, boa noite, assina identificação, desça para o nível 060 na chegada e pit. Altímetro no 019. 060 na chegada e pit 1019 ao ajuste. Objeto 6720, reduz a velocidade 220 nós, reparação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, limite Vanessa Pro por 176. Resolu 17, saída arbor, transição eleva. Decolada 28, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5547, coteja. Qual a saída, poderia repetir novamente? Arbor, transição Elefa. Sente, controlizado Brasília, nível 360, via Pergulo 17, Arbor, transição 228 com curva esquerda. 208, controle, transponder 5547. Bono 567 está no portão 9. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Camarão, 567. Abjet 6720 irá manter proa 210 devido a formações logo à frente. Autorizado a Abjet 755, vento 200 graus com 179, livre decolagem pista 28. Iniciando na 28, 75. 273, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repartiente da Juliette, guarda 273. 22, 88, 260, 925. Vamos alinhar e manter na 28. Olimpo 03, autorizado a final do procedimento LS Zulu pista 28, desça para 2 no pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Procedimento 2 mil pés. Salvador, gol 1856, da presente no Andaron. Certo. Semelhas 16720. Momento da instrução até presente momento eu vou 7 mil, vai manter a flor por mais 8 mil. 18 mil, até 2 anos. 1208, uma boa noite. Boa noite, obrigado. 3.109, 167, 2 anos. Só ligou 755. Gol no 755, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da El. Oi, direto bridge. Rapaz, Leo, direto bridge, sobe 360. 3, táxi via Juliette, portal número 3. Juliette 3, Gora 273. Afirmativo, para quanto você gostaria? 2309. Ficou um pouco apertado, a gente pode deixar para 200, para não complicar nosso procedimento. Autorizado, 200. Beleza, 6720. Objeto 6720, completa a redução no 709, desça para 2000 pés. Para o localizador, direita proa 250, reporte estabilizado. 250, reduzindo, reportará estabilizado o 6720. Atingindo 090, a Xenia 6143. Xenia 6143, fora autorizado o nível 060. É autorizado agora, descida até 3000 pés, altímetro no 019. 3000, 1019, 6143, desculpa aí minha falha. Pioneiro 45, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível 100, chama agora o controle. Ilhéus, 120, decimal 1. S-7720, autorizado a final do procedimento de LS Zulu, desça para 2 mil pés, permanece o altímetro no 019, reporte estabilizado. Portarão está estabilizado, mensagem do zero. Salvador, boa noite, 3897, posição 5, pushback, estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 3897. Puxaner 6201, decolada aos 11, chama agora o controle em 1208, boa noite. 2080 para o controle, obrigado. Tá batendo bem aí, meu amigo, agora que a gente roda aí. Foco pessoal aí, obrigado. Nada, boa viagem. Vai reduzir a velocidade aqui para ajudar vocês, 6146. Boa noite, Xenia 6201, Madael. Xenia 6201, no contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da El. Leda, direto B. 360, Leda, o Xenia 6201. Olympus no localizador. Olympus 03, completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95. 895. Jorge Salvador, gol no 601, centro da Bravo. Gol no 601, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 070 na chegada em pit. 070, chegada em pit, gol no 601. Xenia 6143, reduz a velocidade 1709 para o localizador, curva direita proa 240, desça para 2000 pés, reporta estabilizado. Direita 240, reduzindo a velocidade, reportará estabilizado, 6143. Controle Salvador, o gol no 856, cruzando 225. Gol no 856, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 12685, alternando 12545. Bom trabalho, bom final de semana. Não. Olimpo 03, visual, final da LS. Baixar travado. Livre pouso, cabeceira 28, 200 graus, com 15 nós, Olimpos 03. Livre pouso, Olimpo. Voo no 755, chama agora o centro Recife, 128, decimal 1. Página 125, decimal 1, alterna 133, decimal 2. 125, 133, 25, obrigado. Objeto 6720 passando, usando completa final, chama agora a torre 118, decimal 9. 118, nascendo. 720, boa. Jet 6720. Continue a aproximação. Informe visual com a cabeceira. Teto em torno de 1.200 pés. Vento 200 graus com 169. Informarei pista livre. Ok. Está descendo. Informa na pista livre. Estou 6720. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama na táxi, 1567. Olimpos 03, no solo, 16, libere pista direita, táxi livre, pátio militar, Olimpos 03. Livre direito, Olimpos. Usa para velocidade de aproximação, completa, afinal, chama a torre 118.95. Reduziu a velocidade, chama a torre agora, 1895-6143. Salvador, boa noite, Xanier 6143. 6143, boa noite. Sente do tráfego, agora é o número 2 para pouso na pista 28. Vento 200 graus com 189. Teto estimado em torno de 1.200 pés. Reporte quando visual com a cabeceira, o Oceaner 6143. Reportará 6143. Beijar. Gol número 01, desça para 3 mil pés, altímetro no 019. 3.019, gol número 01. Pista livre no momento. Se já tiver visual com a cabeceira, tem pouso autorizado. Vento 200 graus, 18 nós. O Web 6720. Ok, está livre, pouso 128, 6720. Ok, avistei agora o seu tráfego. Oceaner 6201, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 25133.25, Oceaner 6201, bom trabalho. 43 já visual com a cabeceira. 354-15, serviço radar encerrado, 55 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 140, chama agora o controle Ilhéus. 120, decimal 1. 0, obrigado e boa noite, senhor. Web 6720, solo 19, libere pista esquerda e chame solo 1219 para instruções táxi. 219, até. Autorizado a sinal do procedimento de alerta Zulu, pista 28, desça para 2 no pé, altímetro 0019, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, estado 0019, LS Zulu 28, voo na mesa 11. Xenerme 1143, vento 200 graus, 189, tem pouso autorizado, cabeceira 28. Livre pouso na 28, 6143. Um, 89 a bordo, altímetro 1019, táxi via parte 3, chama para ingresso na táxi Equilo. Negativo, 89, 89 a bordo. 89. Salvador, boa noite, Altran, 3897, aproximando do Prato Espera, troca. 3897 ali, mantém cabeceira 283897. Ali mantém a cabeceira 283897. Puxa, né, 6143 no solo aos 21, Olivrar na cabeceira oposta, chame solo 1219. E Olivrar, 1219, 6143. Só no gol na 567, espero o companheiro da Abjet aqui. Gente, o Abjet vai dar passagem ao Boeing da Gol após Juliette, portão 4. Eu confirmo, por favor, vai dar passagem à aeronave da Gol? Afirmo, vai dar passagem à aeronave da Gol que vai ingressar no PAT 3 após Juliette, portão 4. Aí, aguardando a passagem à aeronave da Gol após Juliette 04, já. Se quiser o Gol, espero o Abjet, já tá parado aqui. Gente, então o gol da passagem Webjet, após segue via parte 3, chama para ingresso no ataque Aquilo. Muito gentil, obrigado. Nada, após o Webjet, ingressa naquilo, o gol no 567. Boa noite, Oxanema, 1-4-3. Boa noite, 6143, visual com o Webjet, ingressando a Juliette. Firmo. O Webjet vai para o portão 4, após a parada do mesmo, ingressa via Índio para o portão 2. E após a passagem do Web, prossegue para o portão 26143. Um, 43, táxi um pouco mais à frente para liberar o ponto de espera. Estimativa, está prosseguindo. E liberar totalmente a pista, só um instante. ...897 livre decolagem da pista 28, vento 200 graus com 159. Informa turbulência no setor de decolagem, ok? Logo assim que inicie, que rode a aeronave, vai encontrar alguma turbulência. 8897, decolou os 24, controle 1208, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho, 103897. Igualmente. Salvador, boa noite, é o TAN 3897. 3897, boa noite, contato radar na decolagem. Supa no nível 340, Marcelo Adael, após Ledo, direto bridge. Sai da Adael, 340, após Adael, direto bridge. TAN, após Ledo, bridge, TAN 3897. Correto. Quilo Gol no 567. Táxi via Quilo e Alfa no Ponte Espera Torre 1-1-8-5-9-5, bom voo. Quilo Alfa, Ponte Espera 7895, Gol no 567, obrigado, boa noite. Estabilizado, localizador, voo na 601. Voo no 601, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 3895, boa. Torre Gol 1601, estabilizado, baixada travada. 1601, baixada e travada, reporte visual com a cabeceira, o teto em torno de 1.300 pés. Vento 210 graus, 210, 149 a intensidade. 1601. Fecha a porta visual, agora 1601. Pessoal, gol no 601, estabilizado, baixar travado. No 601, livre pouso na 28, vento do...